Capítulo 4: Liberando milagres financeiros. Comprei meu Jeep literalmente no ferro velho, com a intenção de restaurá-lo, até que tivesse condições de ser usado. Após meses de trabalho em uma oficina mecânica, o Jeep finalmente estava pronto. Mandei colocar um Santo Antônio, rodas e pneus especiais, e comecei a usá-lo para minhas viagens ao interior. Certo dia, enquanto estava realizando um estudo bíblico em minha casa em Belo Horizonte, deixei o Jeep, que agora estava bem bonito, estacionado na rua. Após a reunião, fui até a porta para acompanhar um dos irmãos que estava indo embora e olhei em direção ao meu carro. Só que ele não estava mais lá, tinha sido roubado. Senti a sensação estranha que todo mundo experimenta quando algo de valor lhe é tirado. Voltei para dentro de casa e contei o que tinha acontecido às pessoas que estavam ali. Fui para o quarto com o intuito de chamar a polícia, pensando: eu não vou aceitar isso. Pela fé, vou conseguir o meu Jeep de volta. Retornei à sala e disse: não vou aceitar o roubo do meu Jeep. Vou recuperá-lo pela fé. Venham orar comigo. Fizemos um círculo e, com todas as pessoas de mãos dadas, eu orei: Deus, faça o meu Jeep parar de funcionar de forma que os ladrões tenham que abandoná-lo. Obrigado por uma resposta milagrosa, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Estava totalmente confiante que o milagre estava vindo e que eu teria o carro de volta. Quando terminamos a reunião, ainda permanecemos conversando por mais algum tempo. Uma das pessoas que participou do estudo bíblico foi embora antes das outras. Poucos minutos depois, ela voltou dizendo: venham rápido. Não tenho certeza, mas acho que acabei de ver o seu Jeep. Entrei no carro com ele e andamos não mais do que dois quarteirões, chegando na avenida principal do bairro. Ali estava o meu Jeep. O carburador tinha entupido e o carro parou de funcionar. Os ladrões tentaram desentupi-lo, mas, como foi exatamente na avenida principal, foram forçados a abandonar o veículo roubado para não correrem o risco de serem descobertos. Exatamente do jeito que eu disse com a minha boca aconteceu. Tenho certeza de que, se não tivesse dito aquelas palavras e feito aquela oração específica, teria perdido definitivamente o meu Jeep. Ao fazer a minha confissão de fé, liguei no céu a minha resposta, que em seguida se tornou um milagre real na minha vida. As palavras têm um poder significativo na área de nossas finanças também. Uma vida financeira próspera. O servo de Deus jamais deve ser ligado a bens materiais. Dinheiro não traz felicidade e nunca deve ser um alvo em nossas vidas. Se começamos a focar no dinheiro, ele acabará sendo uma pedra de tropeço no nosso caminho. O apóstolo Paulo é categórico em criticar essa busca. Ele disse que os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6, versos 9 e 10. Paulo realmente foi enfático nesses versículos, mostrando que a riqueza não deve ser um fator motivador, uma meta para nós, pois a cobiça devasta todos que a alimentam. Porém, preste bastante atenção: é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si. Ele é meramente uma ferramenta e não destrói as vidas. O que provoca a ruína é o desejo desordenado por ele e o seu mau uso. Isso sim traz desolação. Por mais que os servos de Deus nunca devam almejar o dinheiro, o fato é que vivemos num mundo onde precisamos dele diariamente, inclusive para financiar os nossos projetos de serviço ao Senhor. Tendo as prioridades certas, não é errado orar para que Deus supra as suas necessidades. Como está escrito em Filipenses 4:19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Mas, para que veja Deus tornando próspera a sua vida financeira, você precisa estar praticando alguns princípios bíblicos. Um desses preceitos é: Você tem que ser uma pessoa generosa, compartilhando seus bens através de dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Como está escrito em Provérbios 11, 25, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Veja que esse princípio de contribuir com dízimos e ofertas não era apenas um preceito do Velho Testamento, pois Paulo, ao comentar sobre a disposição que os coríntios tinham em ofertar com liberalidade, disse: Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. 2 Coríntios 9, versos 6 a 11. Você pode observar nessa passagem que ter as nossas necessidades supridas e prosperidade na área financeira é um princípio bíblico. Porém, ele funciona somente quando a nossa motivação é de abençoar e compartilhar com a obra de Deus, e nunca quando o nosso alvo é apenas alimentar a nossa ganância pessoal. A generosidade fez as janelas do céu se abrirem. Lembro-me de uma ocasião, anos atrás, quando estava enfrentando muitas provações financeiras. Apesar de viver pela fé e investir meu tempo integral no ministério e crer em Deus para enviar o sustento que precisava, naquele mês específico eu tinha recebido menos da metade do valor que precisava para pagar o meu aluguel e outras contas mensais. Fui estimulado da minha fé lendo a palavra de Deus para colocar o Senhor à prova, como está escrito em Malaquias. Se fôssemos generosos com a obra de Deus, ele iria abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sobre as nossas vidas. Raciocinei comigo. Já que tenho apenas a metade da quantia que preciso para pagar as minhas contas desse mês, que diferença faz para Deus suprir a metade do que eu preciso ou do valor todo? Cheguei à conclusão que a pequena soma que precisava não era nada para Deus. De qualquer forma, decidi dar um passo de fé. Disse ao pastor que dividia a casa comigo, já que não dispunha do suficiente para pagar as minhas contas, e iria doar tudo o que tinha. Eu estava convicto de que Deus iria me abençoar financeiramente aquele mês, de forma que sobraria dinheiro até para comprar várias coisas que precisava. Fiz a minha declaração de fé naquele instante. Tome muito cuidado com o que você fala sobre a sua situação financeira. Se você se limita a dizer não tenho dinheiro, não consigo pagar as minhas contas, não terá nada mesmo e estará selando seu destino financeiro. Se você apenas diz sou pobre, vou ser sempre pobre, então essa será a sua realidade. Ao invés disso, quando confrontado por problemas financeiros, declare pela fé: Meu Deus irá suprir todas as minhas necessidades, de acordo com as suas riquezas. Estava num aperto incrível, mas resolvi ser abençoado da forma bíblica, colocando Deus à prova, através da minha generosidade, mesmo quando estava sem condições. Logo procurei alguns amigos, missionários e obreiros que viviam pela fé, servindo a Deus na sua obra, e distribuí todo o dinheiro que possuía. Não disse a eles que era a última quantia que tinha e que estava passando por uma grande prova financeira. Dei o dinheiro a cada um deles com um imenso sorriso no meu rosto, pois sabia que Deus ama quem dá com alegria. Eles pensaram que eu estava passando por um momento muito próspero e estava dando da minha fartura. O inimigo veio sussurrar no meu ouvido que eu era um tolo, que não iria conseguir pagar as minhas contas naquele mês e que iria causar vexame. Mas eu sabia que Satanás é um mentiroso e que vem para atacar a nossa fé. Tinha declarado por fé que seria abençoado e doado todo o meu dinheiro. Literalmente, a minha conta bancária estava zerada. Mas sabia que Deus iria suprir todas as minhas necessidades, de acordo com a riqueza dele. Chegou o último dia no qual teria que pagar as minhas contas e nada. Na época, não tinha cartão de crédito, nem possibilidade de conseguir um empréstimo no banco. No final da manhã, tinha consciência que poderia esperar somente até a tarde para ter a situação resolvida, senão atrasaria minhas contas e pagaria multas e juros. Na última hora, sem que ninguém soubesse da minha dificuldade, Deus tocou vários irmãos a me darem ofertas e foi creditado na minha conta mais do que o dobro do que eu necessitava. Quebre as palavras de derrota. Foi nessa época que decorei a passagem de Provérbios 10, 22, que diz: A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Comecei a repetir em voz alta esse versículo, citando aos meus amigos, e pouco a pouco essa passagem se tornou uma realidade na minha vida. Em nenhuma ocasião do meu ministério tenho enfatizado o dinheiro como alvo, e ele nunca tem faltado. Quando me perguntam quando cobro para pregar em algum lugar, sempre me lembro da exortação do Senhor Jesus: De graça recebeste e de graça dai. Mateus 10, verso 8. Nunca cobrei nada para ir a qualquer lugar. Tenho viajado para dezenas de países para pregar pela fé e Deus sempre tem suprido as necessidades. Tenho aberto vários projetos ministeriais, construído prédios e nunca faltou dinheiro. Mas para que o suprimento divino aconteça, precisamos saber usar a língua de forma apropriada. Se a declaração da sua boca é sempre sobre o que você não tem, continuará sem ter condições. Ao contrário disso, diga: A bênção do Senhor enriquece sem dores. O Senhor lembrou-me desse princípio quando comecei pela fé a campanha para construir prédios próprios para o seminário Cristo para as Nações, que fundei em Belo Horizonte. Deus fez vários milagres e podemos comprar dois lotes grandes numa das principais avenidas da cidade, perto do centro, para erguer a sede da missão e seminário. Empolguei-me tanto com a provisão divina para a compra dos lotes que tive uma confiança enorme que o dinheiro viria logo para a construção. Depois de alguns meses compartilhando a visão, não tinha conseguido angariar muitos recursos. Às vezes, Deus permite que as coisas demorem para testar a nossa fé e ver como vamos reagir. Tenho de admitir que dessa vez não passei na prova. Após mais de um ano sem avanço no projeto, desanimei. Sem prestar atenção ao que falava, comecei a proferir palavras de derrota sobre o projeto. Fiz comentários sobre como era difícil construir e até cheguei a ponto de dizer que não tinha certeza se íamos conseguir erguer o projeto. Um dia, após fazer o comentário assim, senti a voz do Espírito Santo me chamando a atenção. Ele me disse: Meu filho, você está selando a derrota desse projeto com as suas palavras de desânimo. Eu abençoo palavras de fé, não de dúvida. Quebre o poder dessas palavras e fale pela fé. Você já conhece esse princípio? Trate de colocá-lo em prática. Logo em seguida, a repreensão do Espírito. Pedi perdão a Deus. Chamei a liderança do Cristo para as Nações e disse: Tenho travado nosso projeto de construção por causa das minhas palavras. Estou quebrando o poder daquelas palavras negativas e declaro pela fé que vamos começar a construir com o pouco dinheiro que temos. O valor que tínhamos poupado até então não dava nem para pagar o alicerce do primeiro dos dois prédios. Antes que esse dinheiro acabe, Deus vai mandar mais e vamos completar essas duas obras. No dia seguinte, comecei a colocar as minhas palavras em ação e negociei para que pudéssemos iniciar logo a construção. Depois de uma semana, Deus tocou um pastor líder de um grande ministério que eu não conhecia para doar o dinheiro que precisávamos para fazer os dois prédios inteiros. A partir do momento que mudei a minha forma de falar e comecei a agir pela fé, Deus encaminhou meu milagre, que veio à tona apenas 7 dias depois. Deus é fiel em cumprir as suas promessas e sua mão é movida quando falamos pela fé. Princípios para receber bênçãos. Existem cinco princípios principais para experimentarmos as bênçãos de Deus no âmbito financeiro. Para que possamos prosperar de acordo com o padrão bíblico, precisamos praticar os seguintes princípios. Primeiro, ser generoso, você deve dar com liberalidade para a obra de Deus. Segundo, ter integridade, Deus abençoa nossas finanças quando somos honestos. Terceiro, trabalhar, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Provérbios 10, verso 4. Quarto, agir pela fé. Fé move a mão de Deus para que nos abençoe. Quinto, falar de acordo. Nós precisamos ter palavras que se alinhem com as promessas da palavra de Deus. Esse é um princípio que muitos não descobrem, impedindo a prosperidade de Deus nas suas vidas por causa da forma como falam. Esses cinco princípios são os que trazem prosperidade a longo prazo. Colocando em ação essas verdades, você terá suas necessidades supridas no dia a dia. Mas há momentos na vida em que as circunstâncias nos colocam num beco sem saída. Quando algo acontece inesperadamente fora do nosso planejamento e faz com que precisamos de um milagre financeiro, exatamente nesses momentos, Deus está disposto a fazer um milagre extraordinário para nos mostrar a sua grandeza. Gosto muito de uma pequena história bíblica que ocorreu entre Pedro e o Senhor Jesus sobre esse assunto. Pedro foi abordado pelos cobradores de impostos e quando foi perguntar ao Salvador a respeito desse tema, Jesus se adiantou antes que ele pudesse se manifestar, falando sobre o pagamento do imposto. A parte mais interessante da história vem agora. Jesus falou a Pedro, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Mateus 17, 27. Agora lembre-se de um fato importante. Antes de seguir a Jesus, a profissão de Pedro era de pescador. Ele sabia muito bem que não é normal encontrar moedas na boca de peixes. Isso era totalmente inconcebível. Então, para que esse milagre pudesse acontecer, Pedro tinha que exercer fé na palavra do Senhor. Ele tinha que ir ao mar, jogar o anzol, abrir a boca do peixe, tudo pela fé. Os olhos humanos, nada disso fazia sentido algum. Já peguei muitos peixes na minha vida e consigo até imaginar como deve ter sido a sensação de abrir a boca do peixe e encontrar ali aquela moeda. Você precisa de um milagre financeiro? Deus quer fazê-lo. Basta você colocar os princípios dele em ação na sua vida e começar a falar de acordo com a sua palavra. Você verá Deus operando o seu milagre assim que abrir a sua boca e fizer a sua confissão de fé. Pedi e dar-se-vos-á. Mateus 7, verso 7.